É na Agroboi que tem qualidade, tudo em ração e sal mineral. É na Agroboi que tem variedade, tudo pra fazenda e pro seu animal. Produtos agrícolas e veterinários, tudo em defensivos e medicamentos, pra cuidar da terra, pra cuidar do gado. Agroboi tem o melhor atendimento. Na hora de comprar produtos agropecuários e veterinários, venha para a Agroboi. Aqui você encontra uma completa linha de medicamentos, vacinas, sementes em geral, defensivos agrícolas, adubo, vermífugos, rações e muito mais. O melhor preço em sal mineral e sal branco é com a Agroboi. Na Agroboi, tudo para o homem do campo. Ferragens, ferramentas, selaria, botinas, arames, medicamentos veterinários e agropecuários e muito mais. Os melhores preços e o melhor atendimento com a melhor qualidade é na Agroboi. Facilitamos nos cartões e à vista. Você tem aquele desconto diferenciado. Agroboi, produtos agropecuários. Telefones 3428-2522 e 99141-7906. Rua 11, número 545, em frente ao Sicredi, no centro de Rio Maria.